eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor. A esperança é a última que morre. O soldado que vive na guerra e sofre à espera de um dia encontrar a paz, lutando, indo em busca, provando que é capaz. A mudança que demonstra em sua vida, até foi perdoado, curado das feridas cicatrizadas pelo sangue do cordeiro. Que sua vida foi uma ilusão em busca do dinheiro. Sua família não atentava pra quem você era, o que você fazia entre a bela e a fera. O lado do amor, lutando contra o mal, o desejo de vingança, natureza carnal. Se foi Deus que fez os céus e a terra, seria impossível pra Deus cessar com as guerras. Ele pode tudo, é dono do mundo. Ele te limpa e tira do escuro, escuro, escuro. Eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor. Se ao menos te tocar, Senhor. Se ao menos te tocar na orla do teu manto, tu me consolará com o Espírito Santo. Eu sei que vai sair virtude de ti, purifica-me, Senhor. Eis-me aqui pra fazer tua vontade, lutar contra a carne, principados e potestade, humildade. Reconheço que te amo, só tu, meu Deus, somente tu é o primeiro plano. Na vida do cristão que teve a mudança, tu me amaste como se fosse uma criança inocente. Não sabia o que faria. Veio o Senhor e trouxe luz para o meu dia, onde estaria sem o Senhor, o Rei dos Reis. Senhor, como viverei, como viverei sem o Senhor que abriu o mar pra me passar? Quem tem o Deus como guia não deve se preocupar. Ele é o único que pode mudar. Não chore, aqui está o leão da tribo de Judá. Judá, Judá, Judá. Deus, eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor. Se ao menos te tocar, Senhor. Qual a situação que você está passando? O que está acontecendo? Você está se frustrando, querendo desistir? Vou dar um tempo, me contento, pois Deus quer tirar seu sofrimento. Não diga pra Deus que você tem um problema, diga pro problema que Deus entra em cena. Ele fez tudo, parou o sol e a lua, curou o cego que vivia no meio da rua, abriu o mar pro zebreu passar. Qualquer coisa o meu Deus pode realizar. A Bíblia fala a história de uma mulher que sofria de uma doença por 12 anos. Então essa mulher decide procurar Jesus. Quando ela decide procurar Jesus, ela é curada. Do mesmo jeito que a vida dessa mulher mudou, a sua também pode mudar. Busque a Jesus e tenha fé. Paz, paz, paz, paz. Oh Deus, eu sei que tu podes mudar essa situação, Senhor.